Entradas 2012. Estou com dificuldade pra separar presente e passado, já que não vejo nenhuma linha que o divida, nem um marco. Yo. Nenhuma proeza pra deixar marcado na história. Ninguém veio me agradecer porque na vida não teve melhoras. Mesmo sabendo que não me deve satisfação, eu continuo aqui sentado esperando um aperto de mão, um olhar sincero, a alegria na sua face pelo fato de encontrar aquela pessoa que há tanto tempo você aplaude. E não te enganou até o presente momento, falou que você queria ouvir, compartilhou o sentimento. Lembra que você começou por causa disso? Até então a folha estava em branca, ali não tinha compromisso. Nenhuma lágrima sequer ali caía, tanto faz como tanto fez, a sua vida apenas seguia. Como a de todos que eu vejo ao meu redor, a cada geração que nasce a situação fica pior. Crianças à minha volta brincam inocentemente, até quando eu não sei, o tempo não é mais suficiente. Não vejo mais inocência nem nas brincadeiras mais simples. A vulgaridade contamina até o círculo mais sublime. Pra onde vai, da onde vem, será que vai ter mais alguém? Da vida me tornei refém, ajuda vou pedir pra quem? Não sei pra onde corro, eu não sei aonde é seguro. Só sei que daqui pra frente não vou ficar mais em cima do muro. Pra onde vai, da onde vem, será que vai ter mais alguém? Da vida me tornei refém, ajuda vou pedir pra quem? Não sei pra onde corro, eu não sei aonde é seguro. Só sei que daqui pra frente não vou ficar mais em cima do muro. Do meu lado e vamos conversar um pouco. Hoje eu levantei tranquilo, só observo esse mundo todo. Faz tempo que o ser humano perdeu respeito pela vida. Viver como animais alimentando de carnes. O arroz e feijão trocado pela desgraça alheia. O sorriso no canto dos lábios quando viu aquela cena grotesca. Veja contemido o nosso convívio. Não vejo mais suficiência e nem vejo o tempo do ali. Há muito tempo eu respiro o ar da morte. Pra viver em cima do mundo, meu irmão tem que ser muito forte. A peste e a praga, as doenças invisíveis que contaminam sua alma. Eu vejo que minha missão está muito perto do final. Faço o que está a meu alcance nesse mundo surreal. Pra onde vai, da onde vem, será que vai ter mais alguém? Da vida me tornei refém, ajuda vou pedir pra quem? Não sei pra onde corro, eu não sei aonde é seguro. Só sei que daqui pra frente não vou ficar mais em cima do muro. Pra onde vai, da onde vem, será que vai ter mais alguém? Da vida me tornei refém, ajuda vou pedir pra quem? Não sei pra onde corro, eu não sei aonde é seguro. Só sei que daqui pra frente não vou ficar mais em cima do muro. Yeah, entre as Spawn, this baby does, yeah. Yeah, check, motherfuckers.